A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Mais um dia que o Senhor nos deu. Alegremos-nos e regozijemos-nos nele, apesar de tantas lutas, tantas dores, tantas lágrimas que estamos passando no Brasil, no mundo, e com pessoas próximas de nós, mas vamos continuar confiando no Senhor. Eu insisto pedindo oração para a irmã Rosemary, da Igreja Metodista em São Paulo, e também agradeço hoje, não só pelas postagens, mas pela ideia que muitos estão dando de um canal no YouTube. Vamos ver se alguém nos orienta com relação a essa questão. Nós vamos dar continuidade à meditação na palavra e hoje trazemos um tema bastante interessante e eu quero que você preste atenção e ajude as pessoas, muitas pessoas boas, de bom caráter, boa índole, mas que, por não conhecerem a totalidade da Bíblia, acabam procurando um caminho errado e não o caminho que é Jesus. E Jesus, da maneira como a Bíblia trata, do início ao fim. Então, vamos ver o que esse texto de Lucas 16 nos fala. E dizia também a seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso, moço, que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse comigo: que farei, pois, que o meu senhor me tire a mordomia? Me tire a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, e assentando-se já escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor o injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: grangeai, amigos, com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. A partir do versículo 14, a autoridade da lei. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega a força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, perdão, qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. A parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, se arrependeriam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Preste atenção, ressuscite, não reencarne. Tá bem? Esse é o texto da palavra do Senhor em Lucas 16. Vamos nos aprofundar um pouquinho nessa questão e depois você fica convidado a fazer um estudo mais profundo na Bíblia inteira sobre essas verdades. No versículo 11, perdão, no versículo 8, versículo 8 do capítulo 16, louvou o injusto mordomo. Cristo usa essa ilustração para ensinar que os incrédulos têm muito interesse nas coisas materiais para promover os seus próprios interesses e bem-estar. Por outro lado, os cristãos frequentemente não têm suficiente mentalidade celestial para usar os bens terrenos para promover os interesses espirituais e celestiais. Isto é impressionante, irmãos e irmãs, e isso é um puxão de orelha para todos nós, mas eu espero que puxe mesmo e nós, mais uma vez, acordemos. A minha missão, eu sei que é de outros pastores, é outra. Eu tenho ouvido mensagens pelo WhatsApp, no YouTube mesmo. Tenho ouvido e eu percebo diversos ministérios com diversas direções e alcance diferenciado. Mas o meu chamado é particularmente para formar liderança e levantar uma geração que possa influenciar outra geração até a volta de Jesus. Então, prestem atenção. As pessoas que não creem são mais hábeis em seus negócios e são mais dispostas em seus negócios do que os cristãos são nos negócios do reino de Deus. É necessário que se faça uma dezena de apelos, uma centena de apelos, até que a pessoa, uma pessoa, duas, três, se mobilize para evangelizar, para fazer discípulos, para visitar, para usar de todos os meios possíveis para anunciar o reino do Senhor. Isso não é possível mais, irmão. Nós não temos esse tempo. Já houve um tempo em que isso até foi suportável, foi tolerável, muito embora em cada geração as pessoas foram percebendo, os mais atentos foram percebendo que o tempo do Senhor voltar e realizar o juízo final ia se aproximando, está se aproximando, está se aproximando. Nós estamos no momento final, final, final, final, final. Não há mais tempo. É preciso que você use de todos os seus dons para glorificar o Senhor e para evangelizar e para fazer discípulos. Os filhos desse mundo são mais prudentes e mais disponíveis na sua geração do que os filhos da luz. E não é possível que isso continue assim. Em nome de Jesus, eu ministro que hoje o Senhor vai tocar em corações e vai levantar pessoas para realizar a obra de evangelização, de batismo, de discipulado, de anúncio do reino, de misericórdia para com os necessitados, ou seja, vai realizar aquilo que Deus deseja que se realize. Olhando para o versículo 9, as riquezas da injustiça. A injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas deste mundo. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Que Deus te faça, olha só, que Deus te faça prosperar e abençoe muito na área material, mas não para você viver buscando nessas coisas a razão do seu viver. e o preenchimento do seu coração. Não, para que você disponibilize tudo que o Senhor colocar em sua mão para amar ao Senhor em primeiro lugar e depois amar ao próximo como você ama a si mesmo. Devemos pregar, pegar os nossos bens, nós devemos empregar nossos bens, melhor dizendo, e dinheiro de modo a promover os interesses de Deus e a salvação do próximo. No versículo 11, não fostes fiéis. Quem não é digno de confiança na aquisição e emprego de bens terrestres, tampouco o será com as coisas espirituais. Por isso, os cristãos, e especialmente os líderes da igreja, devem estar libertos do amor ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 3. Não se apegue, não se apaixone, não ame e não fique fazendo contas, né? Ah, depois que eu conseguir tal coisa, aí então eu vou ajudar. Meu irmão, minha irmã, olhe para a missão ao seu lado. Olhe para a missão ao seu lado. O evangelho está sendo anunciado de diversas formas por gente séria, idônea, em diversos lugares. E você está sempre postergando, postergando, postergando, querendo esperar uma determinada, quando aumentar meu salário, ou quando eu conseguir receber tal porção, uma herança, aí sim eu vou ajudar. Meu irmão, vai chegar um momento em que você não vai poder mais ajudar. E ainda que você queira, você não vai poder mais fazer isso. E o Senhor vai te lembrar disso. Então não é preciso que você seja constrangido. É necessário que você ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ama teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Essa é uma canção do, acho que do Sérgio Pimenta, ou dos Vencedores por Cristo, eu não lembro exatamente, mas eu citei o um pedaço de uma canção. Ame ao teu próximo como se fosse você. Como se a dor que ele sente doesse mais em você. Faça isso, porque isso é fazer parte do comprometimento e da aliança com o reino. 16. 13. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Mamom era uma divindade ligada a isso, às riquezas, à prosperidade. E hoje, até nas igrejas, nós vemos a divulgação, do nome do Senhor, mas a postura é de adoração ao Deus Mamom. Então, tome cuidado com isso. As riquezas do mundo tornam muito difícil a pessoa ter Deus como centro de sua vida. Mas sobre esse assunto, você pode estudar em riqueza e pobreza na palavra do Senhor. Pastor, mas eu não quero riqueza, não. Eu quero só um pouquinho mais de segurança, um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais. É, querido. Mas enquanto você quer um pouquinho mais, há centenas de milhares de pessoas passando fome. Primeiro. Segundo, quando você quer, se você quer participar do anúncio, da divulgação do reino, há pessoas que estão trabalhando e que não têm 10% do que você tem. Então, antes do pouquinho mais, Comprometa-se, encha o seu coração de alegria por você saber que você é participante de um grande projeto, um projeto de salvação de milhares de pessoas. O vírus do pecado é muito maior que o vírus dessa pandemia. O vírus dessa pandemia parou o mundo e o vírus do pecado já tem parado o mundo há milênios. E está levando pessoas à morte há milênios. Então você precisa se envolver, se comprometer com isso, se preparar biblicamente, se preparar com estudo, se preparar com oração, se disponibilizar para o trabalho, se disponibilizar para orar, se disponibilizar para contribuir, se disponibilizar para fazer. Chega de dizer não. Não vá morrer dizendo não, porque senão depois você vai ser como a passagem do rico e do Lázaro. Vai estar sofrendo tormento. Senhor, mas eu não queria nada de mal, só queria um pouquinho mais. É, queria um pouquinho mais, não se comprometeu comigo, não tem aliança comigo, e comigo não tem meio termo, não tem blá blá blá. Você pode enganar a si mesmo, pode enganar os outros, mas no teu coração muitas vezes está se desenvolvendo uma raiz de avareza. Você pode estar se tornando avarento ao longo dos anos, ou avarenta ao longo dos anos, sem perceber. Ninguém chegou e o confrontou. Eu quero confrontá-lo em nome de Jesus. Você pode estar se tornando avarento e avarenta. E por causa disso, vai estar lá para onde foi o rico. E depois, Senhor, me ajuda aqui e tal. Não tem mais ajuda, amigo. Não tem mais o que fazer. Ou você é, ou você não é do Senhor. E se é do Senhor, você tem que dar todo o seu ser a Ele. Eu pedi ao Senhor quando eu saí do hospital, um ano e meio atrás, depois de ter passado pela situação que a maioria sabe, se alguém não sabe, entrei em coma, papapá, e depois saí, pela graça de Deus, pelo poder de Deus. Eu pedi ao Senhor, Senhor, me deixa ministrar uma vez. Irmão, já foram mais de 200 ministrações no WhatsApp e estão registradas lá no blog. Eu sei que são pequenas meditações, não é nada muito grande, nem muito desenvolvido, mas eu estou dando o meu melhor, é o que eu posso fazer. Você pode fazer melhor? Beleza, então faça mais. Mas faça. Porque não é possível servir a Deus e a avareza ou a mamon. Os fariseus eram avarentos também. Os fariseus consideravam as riquezas uma bênção divina. Parece a teologia da prosperidade ou uma igreja que surgiu na modernidade, cujo o reformador disse que um dos sinais de quem era eleito para a salvação era a prosperidade, era a riqueza, né? Então, mas como a maioria do povo não sabe, 99% do povo não sabe, e a maioria dos pastores também não sabe, não vou nem fazer divulgação, mas já houve isso na entrada da Idade Moderna, considerando riqueza como um sinal direto da bênção divina, derivada de sua observância fiel à lei, como se fosse fruto do mérito. E a riqueza, a bênção, a prosperidade é fruto da graça, não é do mérito. Mas os fariseus achavam que é por eles cumprirem a lei, observarem a lei, e que eles eram assim. Zombavam de Jesus, que era pobre, porque consideravam que a sua Pobreza era um sinal de que Deus não o honrava. Estudo, continua o estudo sobre riqueza e pobreza sendo uma boa recomendação para você. Mais dois destaques somente. Capítulo 16, no verso 18. Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Jesus declara no capítulo, aqui no verso 18, que quem se divorcia ou abandona seu cônjuge por motivos não bíblicos, repito, por motivos não bíblicos, e depois se casa com outra, adultera. Adulterar em grego aqui é um verbo no presente do indicativo. Todos, acho que a maioria lembra disso. Presente do indicativo ativo, denotando uma ação contínua. Isto é, enquanto o cônjuge inocente e abandonado ou divorciado busca ou deseja a reconciliação, o outro, responsável pela infidelidade, estabelece um relacionamento conjugal adúltero com outra pessoa, visto que, nesse caso, Deus não considera nulo o casamento anterior, um novo casamento do cônjuge culpado passa a ser adultério. É claro que Jesus estava aqui enfatizando, porque os fariseus queriam saber sobre essa matéria. E Jesus então diz que o adultério é fruto da dureza do nosso coração. Se nós fôssemos sensíveis à voz de Deus, perdoaríamos uns aos outros, consertaríamos o nosso relacionamento, faríamos com que todos os relacionamentos, ou a maioria deles, conseguisse ter êxito. Agora, também não estamos considerando aqui um fenômeno que se avolumou nas últimas décadas, que é uma coisa contemporânea. Então, a gente que é ameaçada de morte, a gente que está matando o outro de tanta infelicidade, gente que está matando o outro de tanta tristeza, depressão, tanto o homem como a mulher. E eu continuo acreditando que, se fossem tratados devidamente, poderiam consertar. Mas, se não foram tratados, não somos nós que vamos tomar posição de julgamento. Deixe que Deus trate essa matéria com as pessoas, porque Ele conhece o coração das pessoas. Apenas eu digo a você, não se precipite ao casar e nem se precipite ao deixar o casamento, a se divorciar. Procure ajuda. Procure ajuda. Faça tudo o possível para que você possa continuar com o seu cônjuge. Agora, não havendo nenhuma possibilidade, e até com risco de vida e outras coisas mais que eu já tive que aconselhar, orientar, ajudar e até encaminhar, hoje em dia você tem que ajudar alguém a ir até a polícia para se fazer uma queixa, porque há risco de morte, né? A violência tomou conta do mundo. Então, há situações e situações. Precisamos sempre avaliar com muito cuidado e sem julgamento. A principal questão moral nesse caso, lá no caso há 2.000 anos atrás, quando Jesus estava falando, a questão moral nesse caso é se, de novo, o casamento do cônjuge responsável significa abandono das suas obrigações maritais e responsabilidades paternais ou maternais do primeiro casamento, ainda possíveis de serem cumpridas em alguns casos. Se houver desejo de reconciliação, por parte do ex-cônjuge inocente, o caso acima não deixa dúvida. O cônjuge responsável está em adultério, se casar novamente. Se o outro quiser ser tratado, quiser mudar e demonstrar isso, né? Não adianta dizer que quer e depois aparecer com uma arma. Eu estou falando porque isso é um caso concreto que a gente tem que lidar. Ou então, com violência física mesmo, não adianta só dizer. Então, tem que demonstrar. Violência emocional num nível arrasador, né? Então, há uma série de situações aqui. O segundo elemento, mas a verdade bíblica continua como a nossa regra. Nós temos que fazer de tudo e acreditamos no casamento para sempre. E é possível até situações que aparentemente não tem mais jeito voltarem. Mas há algumas exceções. E nessas exceções precisam ser tratadas como tal. Quando o cônjuge infiel abandona o outro e não pode mais retornar porque o outro cônjuge não o aceita mais, ou porque o próprio cônjuge infiel já casou de novo, de modo adúltero, isso no tempo de Jesus. Como Jesus descreveu, é possível tal pessoa regularizar esse novo casamento. Isso já para os nossos dias e deixar de ser adúltero diante de Deus, se arrepender do pecado que cometeu, reconhecer que cometeu um pecado, que não deveria ter feito isso, se arrepender, mudar de vida, pedir perdão e agora deixar de fazer isso a partir desse momento, mediante seu arrependimento sincero e bíblico diante dele. E a resolução de manter o novo casamento dentro dos princípios divinos. Quanto ao rico e o Lázaro, o rico levou uma vida egocêntrica, escolheu o mal e sofreu eternamente. Lázaro viveu a totalidade da sua vida na pobreza, mas seu coração era reto para com Deus. Seu nome significa: Deus é meu socorro. E ele nunca abdicou da sua fé em Deus. Morreu e foi imediatamente levado ao paraíso para estar com Abraão. Os destinos desses dois homens foram irreversíveis a partir da sua morte, porque não há mais o que fazer depois da morte. Eu concluo a nossa reflexão. Você pode estar perguntando: o pastor está sendo liberal nessa área aí do casamento? Não, não estou sendo, querido. É que eu já tive que visitar gente espancada. Eu já tive que ajudar a pessoa ir no departamento policial e dar queixa. Então, hoje nós vivemos uma situação absurdamente violenta. Então, é por isso que eu estou compartilhando desta maneira. Já disse que a regra é a que está na Bíblia Sagrada e não há negociação quanto a ela. Todavia, em alguns casos, em nome da preservação da vida, nós temos que nos posicionar também. Porque não adianta ficar dogmaticamente dizendo o versículo bíblico e deixar a irmã da igreja ou o irmão da igreja ser assassinado, ser violentado e os filhos serem violentados, coisas dessa natureza. Tá bem? Os mortos não falam com os vivos, não é mais possível. Não é mais. A parábola do administrador infiel reforça o princípio espiritual de que ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Já trabalhamos. O mais impressionante é a afirmação de Jesus de que os filhos do mundo são mais hábeis e mais determinados nos seus negócios do que os filhos da luz nas questões do reino. Também já trabalhamos, vamos esperar que essa palavra seja uma semente que cai em solo fértil e você se torne o mais hábil dos irmãos para a proclamação do Evangelho e os passos seguintes. É importante compreender também que aquele que é injusto no pouco será injusto no muito, e o que é infiel no pouco aquele que é fiel no muito, no pouco é fiel no muito. Então, uma referência aqui. Observe como a pessoa é no pouco e você vai ver o que ela pode fazer no muito. E é uma boa referência. Jesus deixa claro que muitos fariseus, além de serem avarentos, buscavam se auto-justificar e procuravam aquilo que é elevado entre os homens, para serem aplaudidos, para serem reconhecidos, sendo, na verdade, abominação para Deus. Esse texto mostra claramente que o ministério de João Batista é um marco divisório entre a revelação de Deus no Antigo Testamento e a revelação no Novo Testamento. Ponto. Dito isso, eu quero agora fazer um destaque, preste atenção. Esse marco não estabelece descontinuidade. Esse marco não estabelece descontinuidade, e sim diferença. É um marco que mostra uma diferença. Até João, a lei era compreendida e os profetas a partir da interpretação do judaísmo. A partir de Jesus, nós compreendemos o verdadeiro espírito da lei e o espírito da profecia. Então, há uma diferença significativa. Não descontinua, mas diferencia. Esse marco não estabelece descontinuidade e sim diferença, a partir da plena manifestação de Deus através da vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor. A lei e os profetas vigoraram até João de uma forma. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino com o espírito da lei e o espírito da profecia que Jesus trouxe para nós. Sendo que toda pessoa que quiser entrar pelo caminho estreito receberá gratuitamente, pela graça, um favor imerecido, a passagem de entrada no reino dos céus, mediante a fé em Jesus. Mas terá que se esforçar para se manter no caminho do discipulado. Não é só se converter e depois esquecer da vida. Ah, estou salvo, né? Não. Aceitou, foi batizado, conquistou, recebeu, não conquistou, recebeu gratuitamente a salvação, mas agora precisa da graça para santificá-lo. Foi justificado, foi salvo. Agora precisa de santificação para envolver-se com o reino de Deus. Jesus continuou ensinando as pessoas, mostrando que a lei do divórcio existia por causa da dureza do coração humano. Quando eles quiseram confrontar Jesus com relação ao divórcio, Jesus diz: olha, só existe por causa da dureza do coração humano. Se o coração humano não fosse duro, tudo teria solução, todos os relacionamentos. E não haveria essas aberrações que eu mencionei duas ou três só, mas há casos que os irmãos nem imaginam, e nem imaginam mesmo, não imaginam, as pessoas estão lá dentro da igreja e você não imagina que tem lá alguém que procurou abusar do filho ou da filha e está lá. Você não sabe, e não é para saber, porque isso é um trabalho pastoral, né? Com relação à narrativa do rico e do mendigo chamado Lázaro, mostra que o rico foi para o lugar do tormento e o mendigo foi levado para o seio de Abraão. Aleluia. Outro ensinamento é que entre o inferno e o céu existe um abismo intransponível. Não é possível transpor. Aqueles que foram para o inferno nada mais poderão fazer, e aqueles que forem nada mais poderão fazer por suas vidas, e nem tampouco por seus entes queridos. Lembrem que ele pediu para alguém ir lá com um morto ir lá falar com a família, e aí ele foi vetado esse desejo. Não é possível fazer. Os mortos não podem fazer mais nada por si mesmos, nem podem fazer mais nada pelos seus entes queridos. É impressionante a clareza com que esse texto fala da impossibilidade de que os mortos venham de qualquer forma trazer algum tipo de mensagem aos vivos. Logo, ou, portanto, se não são os mortos, os parentes que as pessoas buscam, por exemplo, no espiritismo, no messianismo, se elas buscam isso, essas aparições de mortos anunciadas por muitos, na verdade, não são de mortos, já que eles não podem vir e falar e aparecer e se manifestar de modo algum. E se não são dos mortos que estão aguardando o dia do juízo final, certamente são de alguém. Ora, de quem? De alguém que conhece a história dessa pessoa que está buscando os mortos, buscando a necromancia que a Bíblia condena no Antigo Testamento. Então, para sua ajuda, meu querido amigo, meu querido amigo, meu querido amigo, meu querido familiar, meu querido amigo e meu querido irmão, que às vezes também fica meio lá, meio cá, não sabe se acredita nisso. Se não são os mortos, quem é que conhece a história daquela pessoa que está lá buscando a necromancia, que é proibida? Certamente são os demônios que usam de todos os artifícios para enganar as pessoas e manter as mesmas longe dos braços de Deus, porque a necromancia e a mediunidade são consideradas abominação perante Deus. Abominação perante Deus. Então você está, meu querido, no caminho errado. Não adianta buscar vibrações, não adianta. Não adianta pensar que você vai reencarnar e depois da reencarnação você vai vir com karma melhor ou pior, trazendo alguns elementos. Allan Kardec fez um mix, fez uma mistura da teologia oriental, do budismo e outros que acreditam na reencarnação, só que eles acreditam na reencarnação sem acreditar em Deus. E com o evangelho, mas só algumas partes do evangelho. só as partes que interessavam a ele do Evangelho. Ele não colocou toda a Bíblia, porque toda a Bíblia vai falar sobre a abominação que é buscar, consultar os mortos. A necromancia é uma abominação, é um pecado que Deus não suporta de modo algum. Então, quem revela, quem traz uma voz, quem mexe alguma coisa, mexe o copo, mexe não sei o quê, e eu não estou falando não sei o quê com desrespeito, é porque eu não conheço todos os detalhes, né? E são demônios que usam artifícios para enganar as pessoas e manter as mesmas longe dos braços de Deus. É preciso deixar claro, somente através da aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador se chega ao céu. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Não adianta reencarnar 100 vezes, porque você nunca vai conseguir pagar pelo seu pecado. Só Jesus Cristo que tornou-se o seu Salvador. E jamais você vai estar no caminho de Deus, porque só ele é o caminho de Deus. E ele abomina a necromancia. Ele é o caminho. Isso pode estar lá no Evangelho do Allan Kardec, mas sem a declaração de outras fontes, que a mesma Bíblia de onde ele tirou o que lhe interessava, ele não destacou como a consulta aos mortos. Então não é possível. Não adianta reencarnar 1.000 vezes. O espírito humano não vai evoluir. O espírito humano involui. A mente humana até consegue evoluir com conhecimento e a ciência, mas o espírito humano não. Só Jesus é Senhor. Só Jesus é Salvador porque pagou teus pecados, e só Jesus é o Senhor e pode te conduzir pelo caminho, pela verdade e pela vida. Não há outro caminho, meu querido. Eu estou falando mesmo de coração. Considero os meus grandes amigos como queridos para mim. Não há evolução da alma através de múltiplas reencarnações. Não há, não existe. Esse é o momento de você tomar uma decisão definitiva. O Evangelho segundo Allan Kardec é inconsistente de ponta a ponta. Não tem como sustentar. Nem matematicamente tem como sustentar. Então, quando a gente estuda heresiologia, a gente entra detalhadamente nessas questões. Não há. Saia disso agora. Quem crê em Jesus como a Bíblia toda ensina será salvo. Quem não crê em Jesus como a Bíblia toda anuncia já está condenado ao inferno. Já está. Mas pode sair enquanto Jesus não voltar. Era meu dever, falei antes de ontem sobre discipulado, falei ontem sobre amor, hoje era meu dever falar para você que a Bíblia toda abomina a necromancia. Então, não caia nessa história do Evangelho segundo tal, porque também pode haver outros autores que eu agora desconheço. Não há. Só há um caminho, Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Com isso, eu não estou dizendo, e eu quero reforçar mais uma vez, que há pessoas maravilhosas que, infelizmente, estão equivocadas nisso. Estão caminhando para um caminho de morte. Mas pessoas de uma ética, de um caráter, de uma postura, de uma postura cidadã, de uma solidariedade, pessoas maravilhosas. De modo algum eu questiono o caráter e a boa intenção também. Mas, segundo a Bíblia Sagrada e a minha convicção e a de todos os cristãos que conhecem e vivem a Bíblia Sagrada, isso não é um cristianismo. Isso é uma mistura de elementos diferentes e essa mistura não o conduzirá à salvação. E depois você não poderá fazer nada pelos seus parentes. Nem por você, nem pelos parentes, nem pelos amigos. Aceite a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Seja batizado. Procure essa semana alguém, pelo WhatsApp, porque as igrejas, a maioria, estão fechadas. Procure alguém, pode nos procurar pelo WhatsApp. Procure orientação, procure fundamentação e aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Depois seja batizado e torne-se um real seguidor de Jesus e defina toda a sua eternidade no único momento que pode ser definido, nesta vida, até Jesus voltar ou até o dia da sua morte, até o dia da sua partida. Aí se define tudo que vai acontecer posteriormente. Vamos lá, aceite a Jesus, tá bem? Eu volto a pedir a todos que orem pela Rosemary e orem por outros casos que vocês conheçam também. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela Rose, pedindo um milagre teu e, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos vitória contra essa pandemia. Nós queremos te suplicar que o Senhor nos dê vitória para a vida da Rose, se essa for a tua vontade. A nossa vontade é essa, que o Senhor dê vitória para a vida dela, e ela possa se recuperar e ainda dar testemunho, Senhor, para muitas pessoas de como o Senhor operou esse milagre. Nós oramos também por outras pessoas no Brasil inteiro, e particularmente eu te peço que o Senhor dê humildade para os nossos líderes pedirem de chapéu na mão para as nações ricas, pedirem através dos embaixadores, pedirem vacinas, comprarem com pagamento a médio prazo, mas que toda a nossa população seja batizada, seja vacinada no Brasil e no mundo inteiro. Também oramos por isso e agradecemos por mais um dia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Amém.